We are in heaven. Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Eduarda, presente. Roberto de Souza, presente. Carlos Eduardo, presente. Cleiton Correia, presente. Wesley Castro, presente. Wilton Domingues, presente. João Vitor, presente. Ítalo, presente. Amarildo, presente. Flávio Ferreira Santana, presente. Cláudia, presente. Dandara dos Santos, presente. João Natalício, presente. Nilce de Souza, presente. E todas as vidas interrompidas. Eles chegam e se vão, nascem e já não estão entre nós. Quando eles voltarão, quando elas voltarão. Tudo está em ruínas, pretos e carnificinas, suicídio. cola é cheque. Nós aqui não vira manchete. Fecha o corpo na mandinga preta e se protege. Fecha o corpo na mandinga preta e se protege. Quando eles voltarão, quando elas voltarão. Estamos en Contacto Brasil. Roncou de raiva, roncou de fome. Alguém Y continuamos con más música de Brasil. Faísca? Não, eu boto a cela, não tem boi com a mais de segurar. Eu pego de roubo, é bom. Esse não tem preço. Não tem preço não, não é pra vender não. Agora eu, quando volta a gerra, sabe? Alô, vem, vem, vem. Aí que sai correndo, galopando. Galopiano, aí. É a carreira da nossa, é isso. Galopa, corre, é os cavalos ligeiros, pra pegar boi e derrubar mesmo. Não é descansar. Eu só tem pega pra quem comprar o meu, só vem do mesmo preço. Todo momento. Tudo bem? Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station.